amaria você. Mesmo vivendo outra história, desenharia no chão outro caminho qualquer pra invadir, me jogar em meio à tua estrada. Olhos fechados pra te receber, nesse beijo que me leva ao ar. Te cheirar, te sentir, te tocar, é igual ou melhor que te olhar. Aqui recomeço a viver uma história sonhada de vidas atrás. Me sinto à vontade pra te declarar, nesse abraço só cabe você. No meu peito o amor de um amor que guardei bem guardado, as sete chaves de vidas atrás. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Me completa, me ensina, me acerta, me domina, ilumina o dia ao cantar pra você. Em cada amanhecer, em cada amanhecer, me entorpece, me inebria, me adormece, me sacia, ilumina o dia ao cantar pra você. Em cada amanhecer, olhos fechados pra te receber. É igual ou melhor que te olhar. Aqui recomeço a viver uma história sonhada de vidas atrás. Me sinto à vontade pra te declarar, nesse abraço só cabe você. No meu peito o amor de um amor que guardei bem guardado, a sete chaves de vidas atrás. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Me completa, me ensina, me acerta.